seria se não dá pra mim? Baby, qual eu digo? Assim não dá pra mim. Seria se não dá pra mim? Baby, qual eu digo? Assim não dá pra mim. Flexing, dreaming every day. Tô vivendo cenas que eu sonhei. Desculpa lá todos os erros que eu faço. For real, I know I gotta change. Tô só a criar oportunidades. Espero que vás aguentando. Espera só mais um bocado. O meu final é do teu lado. Perdi-me na tua conversa ontem. Estive a pensar no que somos. Sei que precisas respostas, mas sem perguntas, olha onde fomos. Qual eu digo? Assim não dá pra mim. Oh, é sério, assim não dá pra mim. Baby, qual eu digo? Assim não dá pra mim. Oh, que ligação tão pura, perfeita apesar dos tabus. Vem comigo enfrentar o mundo. Eu queria não ter esta cruz. Shorty vai dar certo na minha vibe. Pega o na tua conversa ontem. Estive a pensar no que somos. Sei que precisas respostas, mas sem perguntas, olha onde fomos. Não é fácil.